você que vive cabisbaixo e sem direção, tentando encontrar uma saída, com muita gente ao seu lado, mas sempre está só, caindo, descendo, ficando com o rosto ao pó. Você que vive cabisbaixo e sem direção, tentando encontrar uma saída, com muita gente ao seu lado, mas sempre está só, caindo, descendo, ficando com o rosto ao pó. Mas eu quero te dizer que existe uma esperança. Pare de sofrer, levante a cabeça. Jesus venceu a cruz, mudando assim a história. Você o querer pra receber a vitória. Você